Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje trago-vos uma meditação inspirada no livro da Diana Cooper, O Caminho da Ascensão. Uma visualização do caminho do amor e da bondade. Espero que gostem. Prepare-se para a meditação, começando por escolher um local onde não seja perturbado ou interrompido. Acenda uma vela, caso queira ou possa. Sente-se ou deite-se de forma a ficar o mais confortável possível. Sem tensões, sem bloqueios. Comece por fazer três respirações profundas, procurando tranquilizar o corpo, a mente, relaxando. Volte a respirar. Calma e pausadamente, com calma, relaxando cada vez mais, sentindo o corpo ficando mesmo muito relaxado. Formula a sua intenção de percorrer o caminho da ascensão, do amor e da bondade. Se durante a meditação for assaltado por pensamentos perturbadores ou que nada tenham a ver com meditação, agradeça-lhes e diga-lhes: agora está a meditar, e volta a focar-se na sua respiração. Imagine que dos seus pés saem umas raízes luminosas, muito luminosas, em direção à Terra, e que essas raízes vão cada vez mais profundo, em direção ao coração da Mãe Terra, fixando-se lá, bem fundo, bem junto ao coração da Mãe Terra, nutrindo através dessas mesmas raízes. Sinta a energia. Invoque os seus anjos protetores, os seus mentores, espíritos guardiões, o Arcanjo Miguel. Peça ao Arcanjo Miguel que o proteja, cobrindo com o seu manto e uma luz profunda, um azul profundo muito bonito. Sinta-se protegido por ele. Sinta-se protegido por essa energia de luz, esse arcanjo maravilhoso, assim como todos os outros seres que têm a função de olhar por si. Agradeça-lhes. Coloque a sua mão junto do chakra cardíaco, assim bem em cima do seu coração, e invoque os anjos do amor e da paz e da harmonia. Sinta-os. Sinta-os a envolvê-lo numa maravilhosa e divina luz dourada. Invoque o Arcanjo Gabriel, agradecendo que ele o ajude a perceber e a escolher com clareza o seu caminho e a entender os seus limites, bem como a ajudá-lo à disciplina espiritual, para que o faça de forma honesta e honrada. Invoque o Arcanjo Camiel e peça-lhe para que fortaleça o centro dourado do seu coração. Ganhe consciência da sua magnificência e dos seus limites. Lembre-se de alguém que sente que o desafia, alguém por quem se sente constantemente desafiado. Pense nesse alguém. Visualize essa pessoa à sua frente. Olhe-a nos olhos, fite-a nos olhos e compreenda que dentro dela também existe sofrimento. Tenta olhá-la neste momento com os olhos do amor, da bondade e da compaixão. Olhe bem nos olhos dela. Olhe novamente. Fite-a nos olhos. Olhando-a com os olhos do amor e da bondade, o que vê agora? Olhe-lhe nos olhos. Sentirá algo menos positivo? Transforme o que sentir de menos bom em energia de amor e bondade. Entenda que todos temos um processo, que tem escolhas, opções por nós tomadas, que muitas vezes refletem o nosso interior e a forma como nos olhamos. Os outros, a maioria das vezes, se não em todas as vezes, não são mais do que uma forma de espelhar o que temos de mudar em nós mesmos. E todas as falhas que vemos nos outros são, de alguma forma, chamadas de atenção da própria vida, para que aprendamos a mudar o que tem de ser mudado e investir no que tem real importância. Investir mais no amor, na bondade, na compaixão, na tolerância, na compreensão, quer connosco, quer com os outros. E isso só nos trará mais luz à nossa vida. Só nos alimentará a alma. Respire profundamente. Sinta o ar entrar nos seus pulmões. Sinta-se a preencher de uma luz divina. Respire profundamente novamente. E agradeça aos anjos, aos arcanjos e a todos os seres de luz que o ajudaram neste momento e para além dele. Comece a sentir o seu corpo. Mexa os seus pés, as suas mãos. Espreguice-se, se assim o desejar. E quando se sentir preparado, abra os olhos e espreguice-se novamente. Espero que tenha gostado desta meditação. Muita gratidão por nos ter acompanhado. Para que seja notificado para novos vídeos e meditações, lembre-se de subscrever o nosso canal. Gratidão.